Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. No passado dia 3, se não estou em erro, fez 5 anos que faleceu Paul Mauriat. Paul Mauriat nasceu a 4 de março de 1925. Faleceu, aliás, está a dar a indicação errada, faleceu aos 81 anos, portanto, em 2006. Paul Mauriat foi um grande maestro. Ele começou bem cedo as suas aulas aos 4 e 10 anos, são as principais etapas da vida musical de Paul Mauriat enquanto jovem, enquanto criança. Aos 17 anos, portanto, em 1942, fundou a sua própria banda, a sua própria orquestra, The Paul Mauriat Orchestra. The Paul Mauriat Orchestra fez vários concertos, várias gravações. A última foi com Paul Mauriat em 1998, em Osaka, no Japão. Mas, mesmo aposentando-se, ele não deixou o mundo artístico. Isso só aconteceu em maio de 2006. Ora, deixou-se então ficar na sua casa em Perpignan e acabou por falecer aos 81 anos, a 3 de novembro. Faleceu por... muito simplesmente pela idade. Não teve grandes doenças, não teve grandes complicações, mas a sua hora tinha chegado e Paul Mauriat partira. Foi uma vida de sucesso. Tornou-se o músico preferido de muitos artistas. Paul Mauriat encabeçou o momento de ouro de música instrumental, anos 60, anos 70, e não deixou nunca de levar avante o seu projeto, mesmo quando a idade começou a dar os seus sinais. Ainda hoje a orquestra de Paul Mauriat existe e ainda hoje faz concertos. Não temos, todavia, registros dessas gravações. Mas o que ele quer dizer é que nos próximos dois dias, seja hoje e amanhã, vamos falar de Paul Mauriat. Vamos falar, musicalmente, lá está, de Paul Mauriat. Então decidi escolher três músicas. Aliás, duas músicas. A primeira dá pelo nome de Andalucía e é a mais antiga que temos aqui connosco, de 1957. A outra, Adonis, é de 1959. Vamos passar a ouvi-las. Thank you. La valse à Milda et l'Olivier, aliás, l'Olivier e Je t'aime são as três próximas músicas que vamos ouvir. A primeira, La valse à Milda, é de 1959. Um ano depois, l'Olivier e por fim então Je t'aime de 1972. Foram três músicas que marcaram, de certa forma, uma viragem. Aliás, eu disse 1971, sim, está correto. Marcaram uma viragem na carreira de Paul Mauriat, que foi, sem dúvida, um grande maestro, e que estava a amadurecer-se. Uma das grandes coisas que ele fez durante a sua carreira foi a gravação, enfim, não é? De músicas conhecidas em versão instrumental. Isto foi muito útil nos mais diversos aplicativos. Aliás, foi e continuará a ser, porque se quisermos falar de música antiga, muitos de nós poderemos pegar numa música de Paul Mauriat e incluirmo-la no nosso DVD, por exemplo. Porque não? Até porque são músicas agradáveis, nem todas são conhecidas, mas foram músicas cantadas, muitas delas em francês, outras de facto aqui são originais. Paul Mauriat, originais ou não cantadas, tanto faz uma das duas coisas, temos das duas, mas sem dúvida Paul Mauriat foi um grande orquestrador, foi um grande maestro e ainda hoje se ouve a sua música, é de saber por muito tempo. Porque, sem dúvida, Paul Mauriat foi um grande intérprete. Mas, como não estou aqui para falar, estou aqui para lhe dar música instrumental, vamos então ouvir La Valse à Milton, de 1959, L'Olivier, de 1960, e de 1971, Je t'aime. Thank you. Finalizamos hoje a primeira parte sobre Paul Mauriat, ou seja, a edição de hoje do Meia Rotação. Do Nota 7, aliás. Do Meia Rotação, foi há instantes. Ora, a música, as três músicas que vão fechar o nosso programa, a nossa edição de hoje, dão pelo nome de Love History de 1900, aliás, Love Story, assim que está correto. Love Story de 1971. Ainda Le Passager, aliás, Le Passager de la Pluie e Le Lac Majeur, ambas de 1972. São assim os três temas que vão fechar a emissão hoje do nosso Nota 7, que amanhã voltará a falar do grande Paul Mauriat. Recentemente assinalaram-se os 4 anos após o seu falecimento. Ora, ele que faleceu então a 3 de novembro, portanto, fez na passada quarta-feira, 4 anos, faleceu 3 de novembro de 2016 em Perpignan. Então é assim que fechamos por aqui a nossa emissão, mas amanhã estaremos de volta para voltar a falar do grande maestro, do grande orquestrador, Paul Mauriat. Foi um prazer imenso estar consigo, estou de volta então amanhã, ficamos com esta música Love Story de 1971 para fechar a emissão do Nota 7 de hoje. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima tarde no Canal 2 e até amanhã.